primeira aerovia, pode pousar conforme rota. Transponda em 5127, controle 120 decimal 8. Se autorizado 360 para Guarulhos, pista 10 decolar, primeira curva à direita, Cael Leda Rota. A pêndulo 10 a rota conforme, pousar, a pêndulo 16, após o convite, a pêndulo 21, demonstrado. Transponda em 5127, 120.8 no controle de saída. Puxando 63 no 5, atendimento correto, rebote pronto para o Chivag acionamento. Já, reportando. Pronto, Salvador, 2704, pronto para ataque, a bordo 22, autonomia 0550, Serra Palma. 0590, autonomia? 0550. 0550, 22 a bordo. Afirmo. Sim, taxi via... Parte 1 no Índia, ponto de espera em cima do Rio, 1 no 8, 5, 9, 5. Altimetro 0, 1, 0, bom voo. Gente, via parte 1 no Índia, Índia, matou 82, 9, 5. Ajuste no 0, 0, grato, azul 2, 7, 9, 4. Sou Fonsão. Romeu Vitor Hotel, na livre ascensão ao 065, assim que possível, forma chamada de pouso. Autorizado 065, chamando pouso no 750, Romeu Vitor Hotel. No 750, copiado. Você me vê para o 4199? 110 graus, 119. Obrigado. A 3560, autorizado o procedimento RNAV e a ponte passando 366. Autorizando a RNAV e repousamento. Salvador, boa tarde, 3193, posição 11, informação Mike, autorização Galeão. 3193, informação Mike, confere, autorizado Galeão, nível 300. Decola da 110 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5135, controle 120, decimal 8. 2714, ponte para a próxima. Azul 2714, autorizado alinhar e manter pista 110. Autorizado a manter pista 110. Azul 4116, solo 18, Olivra 121, decimal 9. 2714, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 129. Solo Salvador, azul 4116, livrou os dois para o táxi. Azul 4116, bom dia, autorização, boa tarde, autorizado táxi, Alfa Juliette, também 01. Alfa Juliette, 01, azul 4116, boa tarde. boa tarde, Zona 3154, informação Mike, 12.0 para 1.0 na Mike. Tá 3, zona 54, voe Serra Vitor 368, guarde final do procedimento RNAV, desça e mantenha o nível de voo 080. Serra Vitor 368, descendo para 180, na Azul 27, 14, decolos 20, controle Salvador 120, decimal 1. 208, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Salvador, Xané 6326. Xané 6326, está em contato com o radar, 72 milhas, sudoeste de Salvador. O ideal desça para o nível 090. Boi Mari, autorizado a chegar na Mari, aguarde final do procedimento RNAV. 70090, direção ideal 2600, chegada Mari. E desse mantenha 090. Controle, muito boa tarde, o azul 27114. 2714, contato radar, suba via Momo para o nível 200. Cancelada as restrições de altitude, o azul 2714. Possível, cancelada as restrições de altitude. Para Momo, uma possibilidade de coordenar e nós já vamos direto à barreira, sua curva à esquerda. Foi Momo inicialmente, aguardando barreira. Ok, bom para presente, aguardando barreira. Controle OTAN 3500, vai passar o Serra Vitor 366, está estabilizado. A 3560, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 118.95, uma boa tarde. Passaredo 2230, cruzando 145, chama o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Recife 260, 288, 2230, bom dia. Dona, uma boa tarde, OTAN 3560, está 3 milhas para o Serra Vitor 372, estabilizado. OTAN 3560, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. 100 graus, 12-9, OTAN 3560. Tráfego 12 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, passando 060 para o 065, com a Alfa 34. Alfa Romeu, Bravo Serra Serra, controle, prossiga. Gente, acione o código 0161, como QNH1090, mantenha a litoral, 500 pés, pode para ingressar no corredor interlago. Para você acessar, informe o tipo do equipamento. Fique copiado. Meu Bravo Serra Serra, se tiver condições, está autorizado voar direto Serra Índia com Índia. Direto Serra Índia com Índia, muito grato, Bravo Serra Serra. Vitor, posição, Papatango Vitor, posição, Papatango Romeu Vitor Hotel. Tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando 120 para o 080, 10321 da TAM. Quente, porém, não visual, Roberto Adel. 4 km na frente. Enter. D794, vou direto Barreira. Direto Barreira, D794. D3154, tráfego superado, continue descida para 4 mil pés, QNH 10 10, voo Serra Vitor 368, autorizado procedimento RNAV. 4 mil, acessado 310, abro 368, autorizado com RNAV, Serra 3154. Xanéa 6326, desça e mantenha 5 mil pés, QNH 10 10, voo direto Serra Vitor 368, vai dando final do procedimento RNAV. Descendo para 5 mil, direto 3. 368, vai ter 0. Vamos para 3560. Solo 26, agora 121.9.3560. 219, obrigado. Boa tarde. Bom dia. Ah, boa tarde, né? Boa tarde. Muito boa tarde. Este é o TAM 3560. TAM 3560, autorizado táxi de Alfa Juliette, se alguém quiser o carro. Alfa Juliette para 04, 3560. Sou Salvador, muito boa tarde, o Chaner 6142, autorização para Recife com a Mike. Chaner 6142, informação Mike com o Félix, autorizado Recife, nível 350, me fala da 10 com a primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Transponder 5140, controle 120, decimal 8. Você vai confirmar o transponder, Serena? Confio para o sol. Transponder, pode me transponder para o Chanel 6142? 5140. Localizado no 350, conforme a rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Caju, controle 1208, transponder 5140, sapateado no 05, o Chanel 6142. Patango Romeu Vitor Hotel, 50 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro em 1260, alterna 1288. Com meu bravo, se acerra, reporte visual para o local de pouso. Foi direto Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento, modo estabilizado. 366, 2.500 pés, motor estabilizado, 3.54. 3193, post feedback acionamento. Então, 3193, autorizado, post feedback acionar, reporte táxi. Autorizado, vai chamar. Mais descida, passa 210, boa tarde. 1164, desça em Mantenha, 4000 pés, vou direto Serra Vitor 368, guarde final do procedimento RNAVE, QNH 1090. Boa. 368, 4 mil pés, ajustado 10, 10, 1964. Chané 6326, desse mantém a 4 mil pés, autorizado o procedimento RNAVE, QNH 1090, reporte passando 368. 64 mil, faturado 368, medida é meia. Sete nove zero na escuta. Confirma, foi feita alguma DLA? Foi feita. Confirma? Foi feita, afirma. Gente, a gente não recebeu aqui no sistema, você pode confirmar o horário? Você está aqui com a empresa e já te Passando 366, Campo Avista, Santana 3154. Em completa aproximação, chame a torre 18, decimal 95, Santana 3154. 1895, Santana Capô. Passando 368, Xenia 6326. Xenia 6326, complete aproximação, redução para aproximação, torre 18, decimal 95. Reduzindo 1895, obrigado, boa tarde. Salvador 3193. Da 10. Confirme, tá 3154? Afirmativo, querido. Boa tarde. Boa tarde. Tá 3154, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 149. Pelo time, voo 10, tá 3154. Sim, tá 3193. Solo Salvador, chamando 142, portão, espécie de Paulo Oxené 63 no 5, com 169 a bordo, 4 e 40 de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Táxi é via Índia, ponto de espera, chama a torre 1995, altímetro 10, 10, bom ver. 10, direita na Índia, ponto de espera, 10, torre 295, 63, 15, boa tarde. Paulo Oxené 142, pushback, acionamento 5. Oxené 6142. Autorizado, que vai funcionar, reporte táxi. Reporte táxi, obrigado. Pulsando 3193 na escuta. 3193 na escuta. Chame totalmente, pronto. Vai rechamar. Sim. Sim. 790 na escuta. Já foi encontrada aqui a sua DNA, já foi retransmitida para o centro Recife. Chame pronto para o puxar o acionamento. Tomara pronto. O transponder é 5553, né? Sim. Tomara. Puxa, né? 6321, copia? Copia, né? 321. Autorizado Brasília, nível 360, decola 110, com primeira curva à direita na saída Arabor 1, após NF. Pelo 17, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, decola 1-0, primeira curva direita, saída Arboruno, eleva para a Brasil 197, conforme a rota do plano. 5-1-4-4, transponder 208, o controle, o Xarai 6321. Poxa, 6321, cotejamento correto, reporte pronto para o puxo daqui, acionamento. Daniel, obrigado. Né, 632 vinha na escuta? Vem passando 72 agora. Gente, continua a aproximação, tráfego à frente é um Airbus Daptan, no final curta de aproximadamente meia milha. Para cabeceira 1-0, continua agora de pista livre. Ok, agora está de pista livre, 26-6. Boa tarde, o Xané 6315, ponto de espera da 1-0, desvolta a aeronave nacional. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. 3154, solos 37, ou livrar 121, decimal 9. Livrar 219, 3154. Então, 3154, táxi via Alfa, reporte aí de dois direitos. Alfa, reporte 0 graus, 119, pouso autorizado, pistão 1-0. Livre pouso, Oceania 6326. Oceania 6315, após a passagem do representante da companhia, a Lima tem pistão 1-0. Após a passagem do representante da companhia, a Lima tem 1-0, 6315. 2, 9, 5. Sim. Pelo lugar da informação, Mike, confere e confirma o que você encontra a pista aqui na escola. Gente, um minuto para a 2714, passa 170, chame centro em 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, só. Muito obrigado e boa tarde, tá bom. Boa, bom voo. Voo 164, autorizado o sinal do procedimento em nave, reporte passando 366. Autorizado o procedimento, reporte passando 366, voo 164. Salvador, boa tarde, Xané 6320, livrou na frente. Salvador, Xané 6321, no 6 para o pushback, acionamento. Xané 63, 620, confirme, 6320 ou 6326? 6321, no 62, para o posto de acionamento. Gente, 6321, autorizado que estiver aqui e acionar a reporte táxi. Avançar táxi, 6321. Aeronave que livrou a pista agora, é o China 6320 ou o China 6326? 6326. Gente, o China 6320, táxi pimenta via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, esperando da Juliette. Somente esperando 3193. Alinhar e manter pistonas. Gente, ali mantém, meu amor. Juliette, cadê aquilo pro Sir? Número 3193, autorizado para o chuveiro de acionamento, reporte técnico. Vai chamar. Chanel 6326, sai aqui via Alfa, Kilo, parte 3, parte 1, até o gate 05. Alfa via parte 3, confirma? Afirmo, Alfa, Kilo, a primeira aeronave, a taxiway, a sua esquerda, após prosseguir via parte 3, parte 1, até o gate 03. Esquerda via pátio até o gate número 3, número 3 da meia. Gate 03. Você para 03. O 3134 vai aguardar a liberação do seu gate ao 11. A aeronave já está descendo para o chão. Gate 3134. Uba via saída da EL para o nível 360. Sobe via da EL para o 360, 63. Centena, decola da 17 com a primeira curva à direita, na saída a bor 1 após direto. Transponder 5155, controle 120 de escola 8. Sim, saída Momo após direto. Então curva à esquerda após a decolagem. Controle, possibilidade do 6315 vai direto Leda? Autorizado direto Leda, o Xane 6315. Direto Leda, 6315, grato. Brunel 1208, confirme o POB e autonomia. CR9-190, 3 milhas do fixo final. Voo no 164, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo, QNH 1009. 1009, aguardando, voo no 164. Para acionamento de ataque de decolagem, chama a torre 1-9-5-9-5-8-1-0-0-9, bom voo. Parte 1 no Índia, posto de espera, chama a torre 1-9-5-9-5, altímetro 1-0-0-9. Atento ao Airbus da companhia, taxiando até o gate 03. Gente, parte 1 no Índia, 295, pode esperar a minha 321, boa tarde. Tudo bom, boa tarde, Xará, 6-1-4-2. Dado vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Primeiro pouso, pista no zero, bom, no 164. Tá, 3193, 173, 3 horas e meia, Guarulhos Alterno. Confirma alternativa? Guarulhos. Taxia via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1-1-2-3-4-1-5. Altímetro 1-0-0-9, segue como número 2, enquanto espera sua frente o Airbus da Aliança. Pátio Índia 1895-1009 na Júlio, tá? 3-1-3. Após a passagem do Airbus da TAM, segue tendo até o ponto de espera, ingresso de Juliette, que é o 21-1. 3154, aguarda a passagem da aeronave da companhia após ingresso no ano, confirma. Confirmo. Salvador, boa tarde, o sinal é 6321, não pode ser da 10, pronto, sinal pera na... O sinal é 6321, após a passagem do bang da Gol na curta final, a linha mantém pistão na 0. Posso passar a na curta final, a linha mantém pistão na 0, 6321. Confirma, pode encontrar a pista aqui depois. Confirma o nível solicitado? Romeu, vou confirmar isso sobre voo. Eu guarde e conta. Alô, Salvador, boa tarde, azul 4065, posição 1, entende da mãe, solicita nível 3. Azul 4065, informação novembro em curso, número 2, para Copa Guarda. Uno 164, solo 46, ao livrar a primeira direita, solo 121, decimal 9. 219, boa, obrigado, 164. Romeu Wolf, confia? Autorizado Salvador para Salvador, decola da nível 080, decola da 17 na saída Coral, para voo de cheque após retorno para Salvador, transponder em 5047, controle 120, decimal 1. Oceano 6321, autorizado a decolagem, vento 110 graus, 109. Livre decolagem, Oceano 6321. 04, pelo menos. Sim, estacionamento táxi de colar em cima do Rio no Noite, edição 95, altimetro número 009, bom voo. 1009. Fala, boa, bom, 1164, não. Bom, 1164, boa tarde, táxi é via Alfa Juliette, até o Gate 02. Alfa Juliette, 02. Azul 4065, copia. 4-4-4-0-6. Autorizado Campinas, nível 320, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Então, peso 1-0 em primeira aerovia após por base conforme a roda. Transponder 5163, controle 120, decimal 8. Controle nível 320, Campinas, decola da 190, curva direita da Euleda Monte, para transponder 1-0 por base após conforme a roda. Transponder 5163. Controle 208, azul 406. Responde 5163. 5163, azul 406. Azul 4065, protegimento correto, é ponte pronto para o pushback acionamento. Chaleb 321, contato radar, suba via Arbo 1 para o nível 360. Via Arbo 1, para o 360, 6321. Chanel 6315, passa 140, chame centro em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 6315, canal centro em 125, 1, alterne 128, 35. 251, 2835, 6315, ó. Salvador, boa tarde, boa tarde. 5218, espera para 6060. 1097, voo Serra Vitor 367, desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1009. Parte final do procedimento RNAV. Latam 3193, decola 50, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom final de semana. Igualmente. Alô, gol 20 no 7. Decolado, sai passando nenhum. 3193, contato radar, suba via da El para o nível 300. Sabe via da El 300, 3193. Caneme 142, passa 170, chame o centro em 125, decimal 45, opera 12685. 2545, 2686, 1423. Cadê o... Tá a tráfego a reportar, tá livre o lançamento do Vilete Cabequilo. Salvador, uma boa, do 1659, informação 90, para o Galeão 08. 1659, aguarde cópia Galeão, prepara a saída da Eulê Viruni. Eulê Viruni, em 1659, está certo. Estacionamento na ONU, azul 4065. O Romeu Golf é autorizado a decolar de pistão na 7, vento 1 na 0 graus, zona 3 nós. Iniciado, Romeu Golf, 4065. Estacionamento azul 4065. Livre descida, reporte cruzando 035 quilos. 10 quilos, controle de Salvador, azul 2715, boa tarde, informação, mais. 2795, boa tarde, voe direto Serra Vitor 368, chame para descida. Vamos QNH 1009. 1009, voando na coroa do Serra Vitor 368. Romeu Golf, decola 56, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Romeu Golf. 2097, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível de voo 240, saída da El, Coral. Decola da 10 direita, código transponder 567, controle Salvador 120, decimal 80. Cinco, desce e mantenha o nível de voo 060. Desce e mantenha o 060, azul 2795. Controle Romeu, Romeu Golf, decolou do momento, 5047 acionado. Romeu Golf, direto Coral, sub e mantenha 080. Romeu Golf. Foi acionamento, a aeronave da companhia puxou no 10. É, de nossa escuta. Taxi Gol 790, tempos a bordo 100, alternando São Gonçalo, 3 horas e 20. 3 horas e 05 minutos, confirme. 3 e 20. O Gol no 790, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera da 90, Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste do altímetro no 009. Pátio Índia. Ponte espera 295, Comi 9, 790. Salvador, boa tarde, Coral, 4462, contato radar, Boimari, vai de pronto procedimento da aeronave da 1-0, desça e mantenha o nível de voo 050. Confere, chame agora Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Obrigado, bom final de semana. Até domingo. No 09 autorizado, chame táxi. Autorizado, segurando táxi, 2017. Azul 4065 no escuta? Azul 4065. Após a passagem do Boeing 737 da Goa Retaguarda, autorizado 01, chame táxi. Após a passagem do Goa, autorizado para estacionamento, Azul 4065. Voo 1790, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 120 graus, 12 mais. Autorizado a linha de decolar 1-0-790. Voo 1-0-97, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando 366. Reportarei 366-097. Sabatão com Victor Kilo Delta, autorizado táxi, aposto ponto de espera da Papá. Bruno, nome é 59.4. Bruno, nome é 59.4. Táxi, gol 2017. 130 a bordo, 2:58, alterna Salvador. Solo, voo na 659, para a costa do plano. O gol 2097, autorizado táxi até através do portão 612, aguarde o para prosseguir. O, confirmando apenas 130 a bordo, Salvador 2:58. Afirmo. Gente, até o através de 612. Até o através de 612, 2097. Ou no 659, pronto, cópia. Por favor, agente. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, via P November 857, Moussul. Nível de voo 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola 10 direita, após o código de transponder o 5175 e o controle Salvador em 120, decimal 880. Foi conforme 360, Serra Bravo Golf Lima. Mar November 87, Moussul. Nível 360, da El, Leda, pela direita, após a decolagem. 7-2-0. Só não consegui compreender o cotejamento da saída, da El, Leda e Rumi. Da El, Leda e Rumi. Gente, cotejamento correto, chame pronto 08. Ok, chamarei. Subterrâneo após coral. Ok, gente, copiado. Então, com procedimento e uso R-Nave. Quem não tem condições está efetuando o NDB Zulu ou o VOR Delta Mike Echo Zulu. ...462, voo e serra Vitor 366. Vitor 366, 4462. Para o táxi azul 4065. Informa o alternado Ribeirão Preto 0430, autonomia 124 a bordo. Passou 366 com a pista vista, gol 097. Bono 097, complete a aproximação Renave, chame a torre 1895. 1895, obrigado, amor. Autorizado ataque, ponto para o 0, torre 9, decimal 95, altímetro no 009, azul 4065. Voo 2097, segue aeronave da Azul, ponto espera, o ajuste no 009. Seguindo a aeronave Azul, agora com 1009 no ajuste, voo 2017. Voo 097. Salvador, voo 1019, ponto para a continuação, né? E o VOR, curve pela direita, foi direto ITAP inicialmente, aguardando vetores para o final do procedimento VOR. ITAP, autoridade. 715, inicia a adução para 2009. Para 200 nós, azul 2715. 4065. Até 4, para 210, azul 4065. Mantenha a posição, Vitor Kilo Delta está aguardando. Cruzando 80 para o 60, azul 2715. Desça para 4000 e completa a redução até 1880 nós, que é 1009 para sequenciamento. Para 4000, 180 nós e 1009 no ajuste, azul 2715. Meu pés, NH1009, Romeu Lima Golf. Do 715 autorizado, procedimento RNAV, reporte passando o trem 66. Autorizando procedimento RNAV, chamar, passando o 366, azul 2715. De efetuar a RNAV, confiança? Sim. Ok, vou o Serra Vitor 369, desça para 4 mil pés, NH1009. Serra Vitor 369, Roma 790, passa 170, chame Recife em 12545, altera 126, decimal 85. Recife 12545, 12685, gol 790, boa. Estabilizado, RNAV 10, passo 4462. Azul 4462, complete final, procedimento RNAV, chame a torre 1895. 295, 462. Taxi Índia, ponto de espera da 90 como número 2, Torre Salvador 1895, ajuste do altímetro 1009. Índia 395, 1009, bom nome, 1009. 1009. 1009, aguarda sua autorização para o pouso, 4462. Uno 097, solo 08, livrar primeira e direita, 121 decimal 9. 209-097. Papatango Vitor Kilo Delta, decola ao 09, controle Salvador 120 decimal 8. 120 decimal 8, controle Salvador, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, pouso autorizado, pistão 10, vendo 100 graus, 109. Autorizado, pouso 10, 4462. Salvador para Batango Vista, que é o Celta, decolou o Vista 97, saída bom. Torquilo Delta, contato radar, suba para o nível 100 sem restrições, saída bom. 100 sem restrições, saída bom, Vista que é o Delta, graças. 2597, complete aproximação em nave, torre 1895. É, 1895, continuando a aproximação, azul 2719. Torre Salvador, azul 2715, boa tarde. Aproximação Salvador, 3192. 09. Contar Sierra Victor 372, 1009 no ajuste, azul 2715. Corrijo, voo Sierra Vitor 369. Guarde final do procedimento RNAV, desça para 4.000 pés, QNH 1009. Mas se pode ser 366, sir? Foi inicialmente 369, aguarde 366. Levar 69 para 4.000 pés, como está junto? 1009. 1009, obrigado. Confirmando o gol 1097, mantenha-se da Juliette, pátio congestionado. Após a passagem do tráfego da companhia, ingressa para o portão 09. Mantenha-se da Juliette, após o tráfego da companhia, passei para o 909. Não consegui compreender, muito baixa a transmissão. É o seu tráfego à nossa frente, tá ficando um pouquinho mais à frente. Eu acho que o tráfego consegue passar pela Juliette aí pra, até o 9. Gol 20107 na escuta. 2017 na escuta do, da torre? Na escuta, 2017. Teria condições de táxi à frente? Com gentileza? É que depois, se a gente tiver que andar, eu vou ter que acelerar o motor aqui, virado para o pessoal de rampa aqui, mas a gente pode ir para frente. Sim. PNH em Salvador, no 009. Afirmativo. Voa direto 368. Reporta para descida, 2231. Cuidado, Kim. Azul 4462, o solo ao 12, ao livrar, primeira direita, 12, 1-1. Na época, 2-1-1-4-4-2. Corrigindo, 12-1-9. 2-1-9 na época, 4-4-2. Vale. Atenção, tá pra pegar. Autorizado, procedimento RNAV, reporte passando 366. Passará passando 366, descendo para 2500, retorno agora. Nossa. 1-1-9, autorizado o pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Livre pouso, pista 1-0, azul 27, 1-5. 0-4, informação 90, atualização de voo 360, Brasil. Firme para o solo, é Campinas, o plano? Brasília 3567-360-0490, informação. 3567, aguarde Brasília, um minuto, Boruno Elétrico. Boruno Elétrico, está aguardando 3567. Salve Salvador Azul 4462, devendo na Eco. 4462, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 4462. De alta, voe direto. Voe direto, sou o Soares, está estimado pouso 1-9.